o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, boa tarde, galera. Mais um Classic Rocks aqui na sua RioSulRádio.com. Como eu sempre digo, até as 4 da tarde, 2 horas pra você ouvir tudo que você tem direito, cara. Você vai à forra, sua mulher te fez ficar a semana inteira ouvindo Luan Santana, não foi? Michel Teló, tem uma nova agora, né? Eu quero o tio, eu quero o tchá, já ouviu? Coisa ridícula isso, meu Deus do céu. E devia ter vergonha de exibir isso, dizer que é música brasileira, cara. Não, e por incrível que pareça, o Michel Teló tá em primeiro lugar na Billboard, na parada latino-americana, cara. Você acredita? Ele recebeu o prêmio lá nos Estados Unidos agora. Eu trabalho em rádio, eu posso dizer isso, mas pelo amor de Deus, cara, não faz isso não. Não faz isso não, cara. Chega lá, fala que é da Argentina, que tem sotaque brasileiro. Não fala que é brasileiro, não. Melhor de música brasileira de todos. Não, não é não. É o melhor brasileiro de todos os tempos, né? Nossa, eu não quero nem ver. Eu não quero nem ver. Ah, sai fora. Não. Não, Michel Teló concorrendo com o Chico Buarque é sacanagem mesmo, não faz isso não. Não faz isso não, rapaz, pelo amor de Deus. Bom, deixa aqui, até pra você se vingar da sua mulher, tá? Ah, ela te fez ficar a semana inteira ouvindo o Calypso? Ah, coitado. Nossa senhora. Eu não sei qual que... Ah, Gustavo Lima? Caramba, bicho, você tá precisando curtir o especial do Dio mesmo, cara. Portanto, fica à vontade, aumenta, arregaça esse volume, vai no talo, como diz a galera. Como dizia no velocímetro do carro, vai no VDO. Vai lá no VDO, aumenta isso aí tudo aí, aumenta como dizia esqueci o nome dele aqui do roqueiro. É, Celso Busboy, aumenta que isso aí é rock and roll, meu amigo. Bom, o especial do Dio, olha gente, essa semana a minha ficha caiu porque eu assisto aquele programa Death Metal Show que passa na Sky. Cara, é muito bom aquele programa. Eu perto daqueles caras, eu não sei nada de rock, cara, mas não sei mesmo. E eles estavam falando do Dio, várias pessoas, Rob Halford, Gizzy Butler, Vinny Appice, pessoas que tocaram com o Dio. Estamos contando histórias sobre o Dio. E ele não foi apenas um grande cantor, um grande metaleiro, um grande vocalista, foi uma grande pessoa, cara. No meio do programa eu vou contar uma história, um lance que aconteceu, que eu acreditei porque foi o Rob Halford que contou essa história. Se não fosse ele, eu não iria acreditar nunca. Um pop, um astro do rock fazer isso. Pois é. Mas Dio era isso, ele conquistava a plateia, cara. Eu nunca vi um cantor dar tanta atenção aos fãs como o Ronnie James Dio fez. Ele ouvia todos os fãs, acabava os shows, ele ficava lá no camarim atendendo os fãs, dando autógrafo, tirando foto. Ele era assim, cara, e não era falsidade, não. Era isso aí mesmo. E cantava. Aquele baixinho cantava, meu amigo. Meu Deus, eu não sei de onde saía tanta voz. Aliás, um dos baixistas, um dos caras que estavam nesse programa, chegou pra ele, disse que chegou pro Dio e falou: como é que pode caber uma voz, tanto isso dentro de uma pessoa tão pequenininha? Eu esqueci a resposta que ele deu, que todo mundo caiu na risada. Foi uma sacanagem que ele respondeu. Agora não me lembro. Não importa o tamanho da caneta, que importa como você escreve. Essa foi a resposta do Dio. Pra vocês terem uma ideia como era a figura. Saiu na boa, né, cara? O outro cara ficou sem graça. Mas tudo bem, gente, ó. Ele tocou no Rainbow. Primeiro ele começou no Elfo. O Marquinho conseguiu pra mim aqui uma banda. Lembra que quando você passou pra mim, eu falei que eu nunca tinha ouvido essa banda. Uma banda que ele tocou nos anos 60, antes do Elfo. Antes do Elfo. Eu só não vou tocar porque a qualidade não tá lá boas coisas e cá pra nós, a gente que curte rock and roll, aquele som não vai encaixar legal. Vai pra você ver, ó. Eu nasci em 55, 55 dias eu já tava começando a carreira musical dele, pra você ter uma ideia. Legal, ele tocou no Rainbow, com Rich Blackmore, muita gente boa, com Cozy Powell na bateria. Depois ele foi pro Black Sabbath, meu amigo. Do Black Sabbath ele saiu pra carreira solo, depois voltou com Tony Iommi, fundaram a banda Heaven and Hell, que foi o último trabalho dele. Portanto, o cara tem história no rock, tá ok? Olha, a gente vai começar então falando, já que ele tocou em Black Sabbath, uma música ao vivo do Black Sabbath com Dio, que realmente é demais. Neon Nights, ao vivo, vamos lá. Classic Rocks. Go Neon Nights, this one! Here it comes again. Can't remember where we came from.

to something that really applies, I think, to all of us here. It's called Naked in the Rain. Well, two faces on fire. Thank you so much. We see this flag down here. We'd like to make note of this one here down here, lads. Because you have someone who relates to that flag, right? Jimmy! And all you lad, see that flag? Just want to have a look at something different than the American flag, huh? Yucky Dell, lads. Here's one just for all of you. Did this a few years ago, but it relates all the time because it's what you are and what we are. We hope we all stay that. Meu amigo, você entendeu o que ele falou? Aliás, um dos problemas do dia é esse, ele fala rápido pra caramba, cara. Ele é americano. O inglês, ele fala no estilo americano, que é rapidão. O inglês já é mais pausado, cheio de, sabe? É, cheio disso aí mesmo, babaquice. O inglês é muito escroto, cara, na boa. Não tô falando... É o jeito dele, cara. Não que o inglês é esse. É tudo certinho, cara. Ah, para com isso. Ó, esse aí da carreira solo do Dio, Naked in the Rain. Holy Diver, pra mim a música, minha música predileta, Holy Diver e Rainbow in the Dark. Holy Diver tá aí do Dio, Dream Evil também do Dio, da carreira solo, All the Fools Sailing Away do Dio, e a primeira a gente começou com ele, com Black Sabbath, com Neon Knights ao vivo, tá ok? Bom, gente, olha, aquela história que tá falando, vamos contar depois do break, né, cara? Então vamos pro break primeiro, depois eu conto a história do Dio, tá ok? A gente volta. Classic Rocks. Pois é, pra você que não tá entendendo, hoje, dia 19 de maio, hoje, infelizmente, fazem 2 anos que faleceu o Ronnie James Dio, tá? Aliás, nesse programa, a mulher dele falou que ele não gostava de ir ao médico, gostava de se cuidar, essa coisa toda, e por isso, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, né, cara? Uma pena, realmente uma lástima pro rock perder essa voz. Como é que coube tanta voz dentro do baixinho daquele? Como ele mesmo disse... Não importa o tamanho da caneta, o importante é saber escrever. Então tá certo. Gostei da resposta do baixinho. Olha, uma história que eu vi nesse programa, Death Metal Show, é que eles fizeram um show e como sempre, o Dio ficou dando autógrafo, a coisa toda, saíram quase mais de uma hora depois que terminou o show. Aí estão lá no ônibus, ou van, agora acho que é na van deles, assim, quando passa em frente, assim, um estádio onde fizeram o show, tinha um cara sentado, só um cara, sabe? Sentado lá com a camisa do Dio, lá sentado, desconsolado. O Dio mandou encostar a van, desceu, foi lá, perguntou pro cara o que aconteceu. O cara disse que tinha perdido a condução pra casa, que não tinha mais ônibus, que ele tava sentado ali. Conclusão, o Dio chamou o cara entrou na van, junto com ele e a banda, foram pro restaurante, jantaram, beberam, cantaram, viram música, e depois o Dio levou o cara em casa. Não, aí eu pergunto pra você, qual roqueiro, qual rockstar iria se preocupar com um fã sentado lá de fora de um estádio depois de um show? O cara cansado, mais de 2 horas de show, ainda até, sabe, fazer o que ele fez, realmente incrível. E tem um guitarrista que tocou com ele também, com o Moby Rules, não foi com o Black Sabbath, com o Moby Rules, não foi. Tocou com ele e o cara também tava na miséria, tava na merda mesmo. O Dio ficou sabia que o cara era um excelente guitarrista, falou, chegou pra ele, olha, eu vou gravar um álbum com você, toda a renda que sair desse álbum vai ser pra você. É mole? Daí não preciso falar mais do caráter do homem, da figura humana que era Ronnie James Dio. A parte musical todo mundo conhece, né, cara? Eu não preciso aqui ficar chovendo no molhado. Vamos lá, então. Tem mais Dio pra você. A gente começa com The Eyes. Vamos lá. Classic Rocks. Disappear. Now Before Pois é, tá aí o famoso The Voice, né, cara? A voz do rock, uma das vozes do rock and roll. Eu sempre digo, na minha opinião, as três maiores vozes do heavy metal. Não é rock and roll, não. Rock and roll também tem outros estilos. Do heavy metal, pra mim, são em primeiro lugar Ozzy, em segundo Dio, depois Rob Halford. Aliás, pra mim, os três, o que separa um de outro é uma coisa tão ínfima que eu os colocaria tudo em primeiro lugar. Se tivesse um pódio, colocaria os três juntos ali. O Dio ia caber, né? Pequenininho daquele jeito, ele ia caber na boa. Olha, você ouviu The Shells com Rainbow, tá? Starstruck também do Rainbow. 16th Century, como também da época do Rainbow. Time to Burn do Dio, da carreira solo do Dio. The Use in Time do Dio também. E The Eyes, um Dio. Tá ok? Olha, depois eu vou contar mais um pouquinho aqui do Dio, do que eu vi, que eu fiquei sabendo, no próximo bloco, tá ok? Não saia daí. Classic Rocks. Mas a história que eu ia contar é o seguinte, você vê o astral do cara, depois que ele já tava doente, uma doença que não tem cura, ele já sabia que tava sentenciado à morte, fazer o quê? Né? Não tem como fugir da realidade. E esse cara que apresenta, eu esqueci o nome do cara que apresenta, assim, um dos apresentadores lá do Death Metal Show, é o que mais sabe de rock, né, pra mim, na minha opinião. Eu esqueci o... É Tucker? Não me lembro o nome do cara. Esse cara ficou no soube da notícia, ficou arrasado. Ele era amigo do Dio, ligou pro Dio e ele falou: eu nunca vi uma coisa dessa. Eu, desconsolado, o cara que tava com a doença, que não tinha cura, ele que levantou o meu astral. Tenta entender uma coisa dessa. O cara que deixou ele bem. E segundo a mulher dele, a viúva, ele falou que ele era assim. Ele não deixava ninguém pra baixo, cara. Onde ele chegava, ele levantava o astral de todo mundo, era um cara pra cima, nada derrubava. Bom, isso aí já diz por si só, né? Por que que ele chegou onde chegou, né? Ronnie James Dio. Legal? Bom, você ouviu aí, ó, já desanunciei o terceiro bloco, o que que eu vou fazer? Agora até me perdi aqui, Marquinhos. Vou anunciar o terceiro bloco, né? Isso. Olha, esse bloco aqui, deixa eu ver aqui, ó. Não sou dentista não, cara, me sacaneia não. Tá? Vai ser com Black Sabbath, tá? Se não me engano, com Black Sabbath foram dois álbuns, foi Mob Rules e Heaven and Hell. É, isso mesmo, Mob Rules e Heaven and Hell. A gente vai ouvir então a primeira música, que é One. Vamos lá. faint as I wish that you were dead. Pois é, como ele mesmo disse aí, Diane, this is happen, cara, isso acontece, morrer jovem não foi o caso dele. Ele morreu com 69 anos, meu amigo, e cantando, tá? Isso aí foi com Black Sabbath, Die Young, Children of the Sea também, ao vivo, maneiraça. E ó, isso aqui é difícil, eu não sei se você tem, Bible Black, do álbum Heaven and Hell, com Tony Iommi, Gizzy Butler e Vinnie Appice na bateria, ao vivo. Eu tenho o álbum do Heaven and Hell, esse álbum, que é o último que ele gravou, mas ao vivo, tá? Tá aí pra você, em primeiro não, em segunda mão, porque é a segunda vez que a gente faz esse especial, né? E a primeira música foi One, também ao vivo na fase do Black Sabbath. A gente vai pro break e a gente volta. Não, espera aí que você não vai perder não, hein? Classic Rocks. O engraçado é que nesse programa Death Metal Show, quando eles levam uma banda assim, eles sempre escolhem dois álbuns pra plateia e as pessoas convidadas que falam sobre o álbum e os artistas dessem sua opinião. Qual álbum você prefere? O álbum tal ou o álbum tal? Nesse especial aí que eles fizeram do Dio, eles colocaram, mas não foi álbum, a fase do Dio no Black Sabbath ou a fase do Dio do Rainbow. Eu fico com Rob Halford. Rob Halford disse o seguinte, não é à toa que eu sou fã do cara, que Black Sabbath é Ozzy. Que o Dio, desculpasse tudo, é um tremendo do cantor, excelente cantor, mas Black Sabbath é Ozzy. Eu assino embaixo. Eu sei que de repente tem gente que não pensa assim, tá? Meu filho gosta do Black Sabbath com Tony. Como é que é o nome do cara, bicho? Como é que é o nome do vocalista? Tony Martin. Pronto, caiu a ficha. Aliás, Tony Martin, que imita descaradamente o jeito do Dio cantar, tá? Você tem uma ideia. Bom. Você vai ouvir agora, a saideira vai ser com o Dio no Black Sabbath. Tá ok? A gente começa com Falling Off the Edge. Vamos lá. Classic Rocks. I think about closing the door, and lately I think of it more, and I'm I feel that I've just found my mind. I should be at the table round, a savage of the crown, the keeper of the sign, the sparkle. We should.

Beleza, cara, tá aí, ó, Too Late. Fechou, fechou aí o Dio. Aliás, o Dio tem uma coisa, ele que criou aquele símbolozinho do heavy metal, do diabinho, assim, com os dois dedinhos levantados. Não é aquele do... Eu não sei o nome dos dedos, você sabia, cara? Polegar? Ah, não, não é o polegar, não. Esse é o indicador e o dedo mindinho. Pronto, assim fazendo um V, um chifre. Ele que criou esse termo. Não sei porque o cara falou, não sei o que, rock and roll na plateia. Ele virou pro cara e fez isso e todo mundo pegou. Depois disso, aliás, desse especial Death Metal Show, no final, todo mundo começou a bater palmas chamando o Dio e todos eles fizeram esse sinal, que foi praticamente o Dio que criou esse sinal aí, dizendo que é heavy metal. Gente, olha, não tem mais o que falar, eu falei que eu sabia, que eu não sabia. Ouvir Dio é sempre ótimo, é sempre bom, e vocês sempre vão ouvir aqui na programação do Classic Rocks, porque Dio é um clássico, cara, não tem como. Você ouviu, ó, Too Late, The Mob Rules, Heaven in Hell, cara, clássico do álbum Heaven in Hell, tá, do Black Sabbath. Depois eles formaram a banda com o Tony Iommi, com o Geezer Butler, Vinny Appice, com a chamada Heaven in Hell, tá? Ouviu, a primeira foi Falling Off the Edge, tá aí, ao vivo. Gente, ó, valeu, especial do Dio, 2 anos sem Ronnie James Dio, realmente uma pena. Mas a única coisa boa, cara, é que ele deixou tanta coisa boa pra gente ouvir, que durante muito tempo vocês vão continuar ouvindo com a gente aqui. Tá ok? Sabadão, mais uma vez, logo mais, se for sair, não beba, meu amigo. Se for beber, não saia. Uma coisa dá na outra, você escolhe, tá bom? Classic.